O impacto violento de uma moto contra um Fiat Uno provocou estragos e chegou a chocar algumas testemunhas do acidente registrado na noite de domingo por volta de 20 horas e 30 minutos. Os socorristas do SIAT foram acionados por guardas municipais que estavam passando pelo local no momento em que o acidente gravíssimo aconteceu. Foi na Avenida Javier Coebel, esquina com Crisântamos, no bairro Vila Adriana 1. A moto Honda Titan, placa MFC2840 de Foz do Iguaçu, trafegava em alta velocidade pela Avenida Javier Coebel em direção à Vila Yolanda, quando no cruzamento com a Rua Crisântemos, o veículo Fiat Uno com placas JHX4470 de Foz do Iguaçu atravessou a preferencial. O motociclista não teve tempo para evitar o choque. O casal que estava na moto acabou não sofrendo ferimentos graves. O motociclista e a passageira recusaram encaminhamento para o pronto-socorro do Hospital Municipal. Já o passageiro do Uno, que não teve o seu nome divulgado, foi levado em estado gravíssimo para o pronto-socorro do Hospital Municipal. Ele ficou desacordado e precisou do apoio do médico do SIAT para a sua estabilização e condução a casa hospitalar. O veículo Fiat Uno foi arremessado a uma distância de pelo menos 10 metros do ponto de choque, o que indica que a velocidade era altíssima, a da motocicleta. Relatou ainda o condutor do Uno que não conseguiu ver a motocicleta se aproximando em virtude de uma moita de mato que existe no canteiro central da via, o que obstrui totalmente a visão de quem faz a conversão que o motorista do Uno fez. Para CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.